amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa 3 em ponto. Quase 15 e 8. Domingo, dia 20 de março de 2016. E já sabem que este é um programa que tem dois participantes, como sempre. Eu, diretamente de Ilhavo, a Adriana Pequeno, portanto, ou seja, sou eu, e a Adriana, e o Carlos Bonaparte, que já lá está, também diretamente de Vila Nova de Gaia, a quem aproveito para saudar. Olá, Carlos Bonaparte, seja bem-vindo ao nosso 3 em ponto. Olá, quer dizer que agora mudas de sexo e não me avisas? Ah, tá bem. Que também fizeste o mesmo? Achas? Não. Ouvintes, vamos cá pôr as coisas nos eixos. Eu é que sou a Adriana Pequeno, diga-me, e ele é o Carlos Bonaparte, Vila Nova de Gaia. Não, eu é que sou a Adriana Pequeno, que é isso? Olha que é um roubar a identidade. Oi? Ai, o bicho. Olha lá, bicha. Toda assanhada. Olha lá, bombom, hein? Não era bombom. Tá, o bombom não trocou a identidade. Pronto, o que é que foi? Nós, não é? Diz lá que não te sentes bem na pele de Carlos Bonaparte, a mandar nisto tudo. Não, porque também mando, em parte. Pronto, em parte, Bonaparte, parte. Tudo. Então, mando também em parte, portanto não, estou bem na minha pele. Na pele da Adriana, claro. Claro, claro, sim, sim. Ai, ai, pois é, ouvintes, dia 20 de março de 2016, são 15 horas, mais 9 minutos. Já sabem o que é que vamos ter hoje? Sabes o que é que vamos ter hoje, Adriana Pequeno? Acho que sim, portanto vamos ter uma viagem à Finlândia, que eu saiba. Vamos ter o nosso retrato biográfico, como sempre. Inosinos... clássica, instrumental, de onde veio, e ajuda-me no resto que já me esqueci. Não é de onde veio, é de onde parte. Estás a ver? Pronto, então, de onde parte, é de onde veio. Se partiu, veio de algum lado. Faz sentido. É, quando não faz sentido, não faz. Agora, aqui faz. Se veio, é porque partiu de algum lado, portanto. E qual é o outro? Falta-me um. Falta-te aquele divertido das músicas que nos disseram alguma coisa. Sim. Hã? Eu não é? Há uma rubrica que é de uma música que nos disse alguma coisa. Ah! Eu pensei que alguém nos tinha dito alguma coisa. Não! A música é que nos disse alguma coisa. Olha, tens aí algum... Epá, eu até dizia um Xanax. Mas eu como estou... Tenho... Vou passar aqui os meus maus instintos. Tens aí algum laxante? Não. Para ver se dá aqui ao respectivo, para ele, não é para ele dormir, é para ele sofrer por nos fazer sofrer. Opa, mas ele já é o violado, pobrezinho. Ainda te queres dar um laxante. Mas essa aqui é o vizinho, dono do proprietário do respectivo animal, estiver a ouvir o programa. Pronto. É assim. Acho que vamos, como eu costumo dizer, acho que o meu Facebook vai passar a estado de memorial. Pode levar a mal, porque, quer dizer, é a dona do respectivo animal, mas aí nós não estamos a especificar que animal é, se é racional ou irracional, não é? Estamos a dizer que é o violado, agora não dizemos o que é. Exatamente. É. Mas partes do princípio, não é? Para este sonoro de fundo que temos aqui, parte do princípio que estamos a referir-nos a um animal específico de uma determinada espécie, cujo proprietário só pode ser especificamente um. Exato. Que louco, ó, violado! Ninguém está a falar contigo! Olha, calou-se! Talvez a Sarah Weber. Olha, ficou triste que eu te diga voou. É. Não gostou de ser chamado de violado em público. Vai fazer queixa à polícia, pronto. Ai, ai. Pois é. Pronto, agora começa outra. Ai. Enfim. Este é o violador, pela voz dele. Ah, assim não dá. Eu só defendo. Eu não defendo esses. Eu defendo os outros. Pois é, mas é. Não é, mas este. Já viste a voz dele? Este, o vozeirão que ele tem. É. Pronto, anda lá. É, defende-o tu. É, eu não, não defendo. Não defendo. Ainda me morde. Não. Usa a tua autoridade para mandar calar. Pois, o problema é que neste momento a autoridade não me pertence a mim. Se fosse ao meu filho, pertencia. Olha, Loft! Estás a ver? Quem te manda chamar o pessoal? Isto está um espetáculo. Ouvintes, ouvintes, isto está complicado. Adriana, segue com as três primeiras músicas da Finlândia, o único país da Europa que não tem exército. Ok. Vamos lá, primeira música. Vamos ouvir o Lorde. O Lorde. Agora, o Lorde era meu antigo cão que fugiu, mas era meu antigo cão. Agora, este é o Lost. Mas sim, continua. É o Lorde com House of Ghosts. E não é o Lorde, é os Lorde. É isso, os Lordi. Mas pronto. Okay. Sabes que os Lordi foram os que ganharam o festival Eurovisão da Canção. Eu sei. Mas é, posso com... continuar? Hard Rock, aleluia! Podes. Ok. Pelo visto este também junta-se ao Clube dos Milados. Opa, isto é... Eu pensei que a caixa de Pandora era aos sábados. Pois, também eu. Vamos lá então. Os Lordi com House of Ghosts. A culpa é dos finlandeses, mas sim, continua. Esta banda de hard rock proveniente de Helsinki, Finlândia, existe desde 92, mas só ficou conhecida em 2002, ficando mundialmente famosa depois de vencerem o Festival da Eurovisão. Da canção de 2006 com o tema, como tu disseste muito bem, Hard Rock, Aleluia. Que lindo. Os Lordi apareceram no MTV Movie Awards de 2006 em Copenhaga, quando o Mr. Lordi apresentou o prémio de rock e eles também tocaram o seu primeiro single, fechando assim o, portanto, os MTV, só para não dizer a palavra que está fechando o ato, isto é bom, esquece. Os Lordi apresentaram-se no palco principal do Ozfest em 2007. Esta música pertence ao álbum Scare Force One, que é o sétimo álbum de estúdio, e foi feito, portanto, no... Foi lançada no Halloween, só podia, em 2014 na Europa e também em 2014 na América do Norte e no Japão com uma faixa bónus. E como reparaste, eu não disse o nome do cantor, porque senão era pior. Pois. Não vale a pena. Olha, só para os ouvintes não pensarem que eu estou a meter mal na cabeça, permite-me uma à parte, que tu não vais estar aqui e podes ouvir no momento, mas os ouvintes vão ter, podes... São só uns segundinhos. Força. É só uma à parte. Quer dizer, também não era a gritar desta maneira. Mas pronto, olha, tentei... Ok, agora sim. Está complicado. Adriana Pequeno? Sim, estou aqui. Ok, agora sim. Pronto, esta é uma pequena parte que vocês ouviram. Foi os nossos amigos Lordi a gritar Aleluia! Para não pensarem que sou eu que sou maluco, que não é que eu não seja, mas. Também não sou assim tanto, vá. Sim, podes prosseguir. Aleluia! Anda para a frente, mulher. Eu ando para a frente, então, não. Vamos ouvir a seguir o Chetian com Nothing is True. Podes crer? Está mal. Isto é combinado. Não. Não é combinado. É uma coisa singular. Força. Tu consegues. Esta é uma banda de metal progressivo, originalmente formada em 98, porém o seu álbum de estreia Into the Silence saiu apenas em 2003. Todos os membros do grupo são conhecidos pelos seus trabalhos noutras bandas. Esta música pertence ao álbum de estreia Into the Silence, que saiu, como eu disse, em 2003. E não tenho nada a dizer sobre esta banda. Já agora, a terceira, penso eu que não tens mais nada também a dizer. A terceira banda é Nightwish, com Endless Forms Most Beautiful. Esta é, portanto, uma música desta banda de metal sinfónico. E é o segundo single do seu oitavo álbum, chamado, o mesmo nome, Endless Forms Most Beautiful. Esta é uma banda formada em 96, na cidade de Kitty, pelo teclista e compositor Thomas O'Painen. A formação ainda contava, a original, ainda contava com o guitarrista Empu Vuorinen e a vocalista Tarja Turunen. O que é que ele faz? Quem? O que é que ele faz? Um é guitarrista. Não, mas o que é que o guitarrista faz? Nada. Como é que ele se chama? Empu Vuorinen. Eu bem parecia que tinha ouvido bem. Ele urina. Está bem. Não dá. Eu já não disse do Mr. Lord e o sobrenome dele. Porque senão. Ah, não era aquele do. Como é que era? Era Putando, ou como é que ele se chamava? Não era? Era Pesco. Assim não dá. E isto, então, nós estamos a ouvir Nightwish de fundo. Uma música instrumental dos Nightwish. Para o que é rock sinfónico, mas sim, continua. Sim. E a vocalista Tarja Turunen, atualmente o grupo tem 6 integrantes, sendo que Tarja, a sua sucessora Annette e o primeiro baixista Sami Vanska não estão mais envolvidos. Ai! Era popular na Finlândia desde o lançamento do seu primeiro álbum, Angels Fall First, em 97. E ganhou fama na Europa com o álbum Oceanborn Born, em 98. Eu não sei o que é que se passa, Oceanborn. Ok. Contudo, foi com os álbuns Wishmaster, de 2000, e Century Child, em 2002, que adquiriu reconhecimento mundial. O álbum de 2004, Once, foi um grande sucesso internacional, permitindo que Nightwish realizasse vários turnês, visitando dezenas de países ao redor do mundo. E o single Nemo incluiu a banda dentro da programação da MTV, assim como o single Wish I Had an Angel. Pois é, também é crítico. Ambos usados em bandas sonoras de filmes norte-americanos. E pronto. As três primeiras já estão. Agora, isto é épico. Merece até o silêncio aqui da música. Porquê? Porque a Adriana não me enviou as músicas. Portanto, como é que nós vamos passar as músicas agora? É sério? Que é isso? Opa! Portanto, lado, mas qual é que é para a música, Adriana Pequena? Diz lá. A primeira? Sim. É Lordi, House of Ghosts. Mas eu tenho as aqui. Pronto, mas pode ser que a gente. Pode ser que tenha aqui no arquivo. Pronto, porque isto é. Pois. Olha, estás com muita sorte. Porquê? Que só encontro aqui. Não encontro nada aqui de. Pronto. Não encontro aqui nada que se assemelhe àquilo que nós. Aquilo que eu preciso neste momento. Pronto, olha, estamos sem música. E agora? Está complicado. Vamos lá tentar. Aqui mudar aqui um bocadinho a ordem das coisas, se for o caso. Qual é que é a segunda música? A segunda, Set and Nothing is True. Aham. Uh-huh. Vamos. É a terceira dos Nightwish, não é? É. Terceira dos Nightwish com Endless Forms Most Beautiful. Pronto. Ora. Estamos com muita sorte porque eu não tenho nenhuma das músicas aqui comigo. E agora, Adriana, o que é que nós fazemos? Opa, nunca me aconteceu isto. Olha, eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Vamos aqui fazer uma. Vamos aqui acrescentar uma música. Que são aqui uns 3 minutinhos. E que é da Lord. E que é da Ioana. Chama-se Is It True? E esta música representou a Finlândia em 2007 no Festival Eurovisão da Canção. Claro, não ganhou, ficou muito longe daquilo que era as expectativas, mas para todos os efeitos, pronto. Foi assim. E é uma forma de colmatarmos este momento inusitado. E depois já voltamos para as três músicas aqui do. Do que estavam destinadas. Pode ser, Adriana Pequeno? Pode. Isto a culpa é do heavy metal, é do rock sinfónico e essas coisas todas. Então nós já voltamos. Está bem? Uhum. Ok. Até já. Até já. We'll be right back. que a Adriana fez a gafa da semana. Olha, rimou em tudo, que giro. Adriana. Pronto. Vamos lá. Vamos lá ver o que é que está aqui possível. A Adriana não está aqui. Quer dizer, não está aqui. Ela está aqui, mas não está aqui. Está aqui comigo, não está aqui com vocês. Pronto. Vamos tentar passar aqui já à casa dos fantasmas dos nossos amigos Lord. Não é Lord. Hard Rock. Aleluia! Pronto. Eu, a partir deste momento, tenho toda a legitimidade para fazer isto. Pronto. Portanto, todas. Não é? Mas pronto. Bom, vamos aqui ouvir então já uma das músicas. Que é aquela que a Adriana te indicou em primeiro lugar, dos Lordi House of Ghosts, e depois vamos ver o que é que será possível com respeito a outras faixas, mas a partida irá ser mais fácil agora que já estamos aqui a resolver o problema. Vamos também ganhando alguns minutos e eu acho que vai tudo correr da minha maneira. Com 15 horas mais 30 minutos, eu hoje, meus amigos, de onde parte? Não parte nada. Um contra o outro, coisas afim, que isto... não sei não. Não sei não. Vamos lá ver como é que isto vai... O que é que vai ser possível hoje? Mas... Para já... não, provejo um bom fim. Olha o bom fim. Porto perdeu ontem, ganhou ontem no bom fim. Pronto. Mas enfim... Lordi com House of Ghosts, e depois vamos ouvir Setien com It's True, não é, Adriana? Nothing is true. Foi o que eu disse, é isso. Eu disse que it's true, nothing, mas is. Pronto. E depois então vamos também ficar com a música dos Nightwish, que a Adriana gentilmente vai dizer o nome aqui para eu ouvir, aqui nos... A Adriana está na regi. Diz lá, Adriana. Endless Forms Most Beautiful. Mas para já, Lordi! Com A Casa dos Fantasmas. Já voltamos, até já! Ring true, they wag their tails when you're close.

já cá estamos, ouvintes. Depois desta música dos Nightwish, que ainda ouvimos de fundo, mas que para todos os efeitos está terminado. Neste domingo, dia 20 de março de 2016, e já que estamos também aqui a Adriana outra vez para, enfim, apresentar mais algumas músicas, no fundo são três. Adriana, força, a casa é tua. A casa, entenda-se, o microfone. Estava agora toda contente, tinhas-me oferecido uma casa, finalmente, ao fim de quase 3 anos de trabalho, tinhas-me oferecido alguma coisa, fogo, unha de fome, caraças. Ok, vamos então às nossas músicas. Unhas de fome sou eu, mas quem fica com as músicas és tu. Claro, eu tenho que ficar com alguma coisa. Olha, queres ficar com tudo. Então, vamos... Isso foi para lembrar a música da Agatha. Podes ficar com o carro, a casa, mas não fiques com ela. Sim, mas aqui não estamos a tratar de separação nenhuma de bens, nem de nada se pareça. Acho eu. Portanto, sim, vamos lá. Continuar. Então vamos começar com Stratovarius, com Shine in the Dark. Esta música é do 15º álbum, chamado Eternal, desta banda. Foi lançada em 2015. Os membros da banda descrevem o álbum como uma mistura de power metal moderno e das antigas. Embora esse direcionamento não tenha sido planejado. Esta é uma banda de power metal... Planeado! Ai, não traduzir o português BR para português de PTN. Planejar, planear, vai dar tudo ao mesmo. É verdade, você pode falar assim, inclusive, é que está falando em português. É verdade, já planejamos. A gente planejou... Aí eu fazer um a gente planejou para essa música dos Nights, mas a Adriana não planejou enviar as músicas para eu. Pode falar. Pronto, ok. Já baixou alguma coisa em ti, já não é mal. Continuando. Esta é uma banda de power metal. Estás a ver o que tu fazes? De power metal. Originária de Helsinki, e foi formada em 84. Ei, já é velhinha. O nome Stratovarius vem da aglutinação de Stratocaster, um modelo de guitarra, com Stradivarius, uma marca conhecida pelos violinos. E não tenho mais nada para dizer. Prossegue, filha, com outra música. Prossegue, claro que prossigo. Isto é só prosseguir, é sempre para a frente. A seguida, vamos ouvir os Reckless Love com I Love Heavy Metal. Por acaso, tem de ir. Esta é uma banda finlandesa de glam rock, fundada em 2001, em Kuopio, Finlândia. Esta banda começou a sua carreira com o nome Reckless Life, e tocavam covers dos Guns N' Roses. Como não tiveram sucesso com esta forma de se apresentarem, eles começaram a escrever as suas próprias músicas e ganharam o Kuopio Band Competition em 2004. Esta música pertence ao álbum Spirit, que é o terceiro álbum de estreia, que foi feito em 2013. E por último... Peraí, é o quê? Como é que tu disseste? O quê? O terceiro o quê? Terceiro álbum? Só isso? Foi feito em 2013. Chamado... Eu depois tenho que ouvir, porque em pressão minha a Adriana Pequeno disse terceiro álbum de estreia. Disse. Não sei. Não devia ser de originais, sei lá. De qualquer. Está correto, ao pai. Agora te serve álbum de estreia. Eles estrearam-se três vezes. Então, que era a última músicas novas, portanto é a estreia das músicas que lá contém. Ah, tudo sim, bem. Sim, está bem, pronto. Ah, pois. Aquelas músicas nunca foram tocadas antes. Ah, nem ouvidas, só por eles. Ah, ah pois, ah. Tês, ah. Continuando. A lembrar aquela coisa do... Tu és feia, ah, mas tu és gorda, ah. E depois outra responde, é uma gaivota. Mas tu és não sei o quê. Ah, diz? É uma gaivota esse. Ah! Não. Ah. As gaivotas não fazem ah. Também não fazem au au. Fazem qualquer coisa. Muito roubam sanduíches e... E cagam tudo por aí, assim, pronto. É. Não se pode dizer nada ao homem, que ele fica assim. Ai, ai. Isto faz lembrar, só um parênteses. Faz lembrar quando eu chegava à residência universitária. E então eu aquilo, quando eu dizia olá, por exemplo, aquilo era uma sala grande, fazia eco. Como é que os meus amigos sabiam quando eu chegava? Abria a porta e tal, da residência, fechava a porta. Ah, ah. Pronto, olha, o Carlos chegou. Era assim. Pronto, podes prosseguir. Posso prosseguir. Obrigadinha por prosseguir. Então, por último, vamos ouvir o Zim com I Will Be The End Of You. Opa, não apetece. Esta é uma banda de love metal formada em 91 por Vil Valo, Mico Mis Pananan e Mico Lindstrom. Acho que Jesus. Como é que é o nome do segundo? O segundo? Opa, é Mico Pananan, só que tem a alcunha de Mijo. Pronto, estes finlandeses, um é urina, outra é coisa. O outro, por ser Mico também, é só que é Lindstrom, tem lindo. Isto só me faz lembrar, não aquelas fraldas em continência que é linda, mas aqueles chocolates lindos. Pronto, ok, ao menos faz-me lembrar chocolates. Não sei se, pois, não sei se os chocolates com coisa tal combina. Acho que não, mas... Pronto, ok, passamos. O Zim começaram por fazer covers de bandas como Type O Negative e Black Sabbath, entre outras. E foi só em 95 que o grupo começou a desenvolver de forma como o conhecemos hoje. Isto é, um estilo que mistura heavy metal, cujos temas recorrentes são a dor e a morte, com amor e romance. Ai, espetáculo! A música... Ah, diz. Sim. O Zim fizeram escola com esta sonoridade, a qual denominou Love Metal. São formados, então, por o Vil Valo na voz, o Mijo no baixo, o Lind na guitarra, o Burton nos teclados e o Gás na bateria. Sendo que Vil, Mijo e Lind estão na banda desde o início. Não faças rir, vá. Enquanto Burton e Gás... Olá, vais-me bater. Substituíram antigos integrantes. A banda nasce com uma... proposta inovadora de unir sentimento a guitarras pesadas, fazendo um som único que pode ser genericamente chamado de love metal, mas que não pode ser precisamente definido. A voz penetrante e inconfundível de Valo consegue transmitir uma melancolia única às melodias que os Zim tocam. Eles têm influências de bandas como The Doors, Black Sabbath e Type O Negative, Iron Maiden, The Stooges, The Sisters of Mercy e Fields of the Nephilim. Esta música pertence ao álbum Tears on Tape, que é o 8º álbum, e que foi lançado em 2013. E pronto. Olha, nem sequer sabia que eles ainda existiam. Aham, existem, pois. Pois não sabia. O Bill Valo é, dá voz a uma das que é para mim mais belíssimas músicas de todos os tempos. Sabes qual é que é? Não. Summer Wine. Ah, tal voz que ele canta com a Natalie Avalon. Está bem que ele tem aquela voz meio drogada, mas ali naquela música, como até uma música é calminha. É voz penetrante, homem. Ele sim, penetra sim. Na música, sim. A Rihanna também tem uma voz penetrante. Não, não, não tem nada. A Rihanna é uma voz mesmo de superfície. É uma voz de superfície. É, ela está assim na superfície, tipo, parece que está a afogar-se. Está na superfície, ela é penetrante, está no fundo, ali, penetra bem lá. Pronto, ok, esquece. Oh pai, isso não está a correr tão mal. Penetra bem lá. Carlos, continua. Essa informação desconhecia. Então pões bem fundo na música, quer dizer? Claro, sim, é isso que eu estou a dizer. Como não medi o grau de penetração, de profundidade, quer dizer. O pai, tens uma mente tão suja, perverso, pá. Mas eu? Não, a vizinha do lado. Olha, por acaso não temos nenhuma. Ou temos? Ah, não sei. Temos a fábrica de desperdícios. Ah, pronto. E tens aquela que é a dona do lado. Não. Mas não. Pronto, sim, está bem. Eu digo sim, que assim ela pensa que não é para ela. Sim, sim, é do violado. Sim, sim, ao lado. Sim. Cá está, viu, lado. É ao lado. Exatamente. Ai, ai. Depois vamos ficar com estes. Não é mais nenhuma. É. Vamos então ficar com estes três temas. Hoje a nossa edição do 3 em Ponto, já perceberam que vai ser mais soft, porque já são 15 horas com 58 minutos e, enfim, nós não devemos ter aqui algumas das rubricas que era suposto termos, não devemos ter, digo eu, até porque ainda vamos falar sobre, como é que é dizer, ainda vamos falar sobre, tanto sobre os destaques para a programação. Eu também tenho adiado isso porque basicamente andamos a ser bombardeada com sugestões de vários produtores, portanto não somos nós que andamos à procura, mas ainda bem que isso está a acontecer, e então nós não vamos acolher já todos, mas estamos aqui já a deixar, ainda a ajustar aqui toda a grelha para podermos agradar a toda a gente e podermos proporcionar-vos então um ótimo dia ou ótimos dias na companhia da Rádio Interweb, do Canal 1, do Canal 2, etc. A nossa ideia é mesmo essa, proporcionar grandes momentos enquanto ouvem a Interweb. Bom, mas para já, tempo então para ouvirmos estes temas, recapitulando. Se trata de vários, Shine in the Dark, a Reckless Love com I Love Heavy Metal e o Zim com I Will Be the End of You. Ouvintes, já voltamos. Até já. Até já. It seems like yesterday.

love screaming, I won't be the end of you. Já estamos de volta ao auditório, depois destes temas. Não, não é este ainda. Opa, isto é só daqui a um bocadinho. Para já ainda temos a nossa estimadíssima, queridíssima Adriana Pequeno. Boa da graça. Vai cair algum santo do altar ou quê? Andas a dar alta graça? Não, não vai cair nenhum santo do altar. Acho que sim. Acho? Estás a dar graça a mais? Só para pedir algo? Não gosto disso. Posso sair mais cedo? Tu? Não. Ei, ei. Bom, temos muita coisa ainda, não é? E já vamos com quase 50% do nosso programa. Já viste? Tudo por causa das músicas. Coisa. Não. É? As músicas são longas. É verdade. São longas. Olha, gosto dessa música, das fichas de Zed. Bom, ouvintes. Temos muitas novidades, por isso hoje o nosso Informação 3 em Ponto vai ser para daqui a pouco, porque ainda estamos a acertar algumas dessas novidades e eu basicamente deixo que, enfim, portanto, estando aqui a acertar com os pormenores. Adriana, tu estás preparada para a nossa, para o nosso momento Happy Nation? Não. Pronto, eu pergunto se ela estava preparada. Estou preparada, estou. Ah, ok. Pronto, agora já está. Então vamos ao nosso momento Happy Nation. Antes, como é da praxe, antes de que digas alguma coisa, vamos aqui à nossa promo do Happy Nation. Vamos lá. Há muito, muito tempo que não se ouvia nada assim. A partir de agora, a Intervenção recorda grandes sucessos. Yo, what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me. Pois é, Adriana Pequeno, hoje vamos começar por mim. Importas-te? Não. Tá bem. Então vamos lá. Vamos a uma música que eu acho que eu tenho muitas. Tenho muitas saudades. Eu sei que me ouvem, parece que caí da escada abaixo. Mas não. Ok, já cá estou. E assim como eu gosto, juntinho a vocês. Tipo. Cidade by Night. Pronto. Mas dizia eu que para a nossa edição do Happy Nation, para a nossa rubrica do Happy Nation, eu decidi escolher uma música que me marcou no ano de 2005 e que pertence à rumena Madalina Manole. A música chama-se Fara Dragosteta, ou seja, Sem o Teu Amor. E esta música me marcou-me bastante. Foi um tema que eu ouvi na altura sem saber o que é que esta música significava, ou seja, a letra. A mim tocou-me bastante. Não sei, tocou. Eu ouvi esta música, eu gostava desta música, não sei explicar. E a verdade é que depois ficou na minha mente. E acredito que mais tarde vim a descobrir a letra da música, que realmente a letra é lindíssima. Eu acho, pelo menos. Fala de amor, como é lógico. E, enfim, quando eu conheci esta música, a cantora ainda era viva. Entretanto, suicidou-se no dia do seu 41º aniversário, em 2010. E, enfim, mas 2005 era uma cantora de muito sucesso na Roménia. Enfim, são coisas... E faz-me recordar, sabes porquê, Adriana? Porque eu, em 2005, houve, eu deixava o PC ligado por causa das Happy Hours. Lembras-te disto? Tu tiveste disto ou não? As Happy Hours... Não me estou bem a recordar disso. Happy Hours era quando nós tínhamos, imagina, eu tinha a TV Tel. A TV Tel era uma empresa portuense, aliás. Exemplo, por exemplo, lá em baixo, a Pluricanal, mais para norte, a Bragatel. E basicamente estas empresas, nomeadamente a TV Tel, era a empresa da qual eu era cliente. E a TV Tel dava-me uma opção muito interessante, que era, basicamente, eu tinha 3 GB de download e upload com 2 MB de velocidade. E o download e upload era nacional ou internacional, não fazia diferença. Por norma, nós tínhamos, sei lá, imagina, 1 GB nacional, 10 GB nacionais, 1 internacional. Só que a maior parte do que nós tínhamos que ir buscar era lá fora, portanto, tínhamos 3 GB no total, para mim era ótimo. E então, basicamente, eu ia vendo as músicas que chegavam do programinha que eu utilizava, que toda a gente conhece, que era o Emul. Não vale para entrar aqui a não dizer nomes, porque quem é que não fez download? Tantas pessoas, para 95% das pessoas que tinham net naquela altura fizeram. Não sei se chegaste a fazer downloads do Emul, Adriana. Do Emul, poucos faziam mais do casal. Pronto. Mas era mais ou menos o mesmo género. O Emul tinha outra confiabilidade, as músicas não chegavam tão, não ficavam tão a meio, coisas do género. E então, basicamente, eu ficava a ver quando é que as músicas chegavam, ficava ali havia algumas que diziam, ah, e tal, 90%, depois estás a fazer download, 600 bytes por segundo, uau. E depois quando vezes havia alguma que tinha 3 KB por segundo, eu, uau, tão rápido! Pronto. E então foi assim uma coisa, pronto. Foi assim daquelas, sei lá, marcou-me, para mim marcou-me. Depois eu escrevia Roménia, Vera, Liuba, e depois ia encontrando várias coisas. Foi assim que eu conheci imensas músicas. Pronto, e esta eu conheci porque escrevi Roménia, para sei lá, Roménia. Madalina Manole, Fora Dragosteta. Já está bem. Vou baixar isto e ver o que é que isto é. Ouvi e ficou-me no ouvido. Até hoje. E hoje, para mim, a música é muito especial porque percebo a letra. E eu acho que é uma música muito airosa, apesar de tudo. E tem outra coisa. Esta música, já agora, por curiosidade, esta música era a que estava a tocar quando nós entramos em emissão. Pronto. É este o meu motivo. E tu, Adriana, a música que escolheste? Então, eu escolhi os Blackout com a Sinfonia do Amor. Simplesmente, esta música dos anos 90 porque era a música que na escola nós mais cantávamos para irritar a funcionária do balneário quando íamos para a educação física, que ela não queria que ninguém cantasse. Então nós cantávamos isto à porta do balneário, para ela de vez em quando vir com a vassoura a ralhar connosco. Isto no nono ano. Eu achava a música super engraçada, portanto, na altura. Está bem. Pronto, temos a música, não é? Uhum. Então, Madalena Manore, Fara Dragosteta, e esta música dos Blackout, Sinfonia do Amor. Sabes que eu também guardo grandes recordações desta música. Grandes recordações desta música. Porque, enfim, quando era pequenino, não é? Eu era mesmo muito pequenino. E então, não sei, guardo grandes recordações desta música, porque para mim, 11 da noite era o limite. A partir daí, 11 da noite era muito tarde. Não sei se tiveste essa... Se tu tinhas essa coisa, para mim, 11 da noite era muito tarde. Sim. Começava a ser muito tarde. Até 11 da noite não era, mas a partir daí começava a ser muito tarde. Sim, sim. E é engraçado que ainda hoje... Já me estava acordada. Não? Não, essa hora era hora para já estar a dormir. Ah, não. Eu ficava acordado até às 11 da noite. A partir daí, é assim, eu até podia fazer alguma coisa, mas, sei lá, eu até às 11 da noite eu tinha muita... E é muito engraçado, porque eu, como é que ia dizer? Às 11 da manhã é aquela altura que eu acho que, bem, já não é hora para ninguém dormir. Por exemplo, se a pessoa acordar às 11 da tarde, para mim, eu acordar às 11 da tarde para mim já é muito tarde. Às 11 da tarde? Deitar-me às 11 da tarde para mim, deitar-me às 11 da noite para mim, era quando começava a ser muito tarde. Ou seja, 11 sempre marcou de alguma forma. E então às vezes eu ouvia esta música na Rádio Cidade, na extinta Rádio Cidade, sei lá, 11, 11 e meia, aos fins de semana, e aquilo era a pura loucura. Eu tenho muitas saudades disto. Mas enfim, vamos à música, não é? Sim, vamos à música. Então já voltamos. Madalena Manole, Fara Dragosteta, depois Sinfonia do Amor dos Blackout. Até já! Cool. 16:28. Caros ouvintes, vamos agora para um breve intervalo. Vamos comer alguns santos de presunto na Badalhoca e já voltamos. Dizem que na Badalhoca tem boas santos de presunto. Já comemos foste à Badalhoca, Adriana? Não. que até sou muito limpinho. Eu não perguntei se eras badalhoca, só perguntei. Eu sei, se já mas... tinhas ido à badalhoca. Não, mas assim, também é um sítio desses, com o nome desses. Não tenho assim, não tenho assim muito gosto em ir, porque não sei em termos de higiene como é que será. É. Olha, se eu desconfiar mais do nome, a Tasca, o Limpinho. Se calhar desconfiava mais. Ah, olha que não sei. Porque, pronto, não é? É o que eles dizem. De badalhoca, a Tasca não tem nada, só tem o nome. Porque de resto é o nome. Pronto, o nome lá não é lá muito limpinho, mas de resto. Pronto. quer dizer, eu também não sei. Não vi, não posso dizer nada. Estou a imaginar, tipo, um cliente vai lá: olha, eu queria uma sandes de presunto. Pois. Estou a imaginar, tipo. Pá, agora é mesmo bem uma cervejinha, mas já pedi à menina para deixar a sandes de presunto. Eu espero que ela chegue. Oh, não é preciso. A badalhoca! É mais uma cervejinha! Enfim. Pronto. Temos. O que é que temos agora? Às 16h34. Temos. Informação 3 em ponto. Vamos lá. Informação 3 em ponto. Pois é. Informação 3 em ponto. Portanto, nesta edição de domingo, dia, às 16h35, dia 20 de março de 2016. Olha, primeiro, Adriana, sabias que é primavera hoje? Sabia? É, começa hoje. Bom, ouvintes, o nosso site, ainda não hoje, mas a partir da manhã, vai apresentar várias novidades. E porquê várias novidades? A partir da manhã, os ouvintes vão poder ouvir os programas, vão poder escolher os programas por dia ou por programa. Queres falar um bocadinho mais sobre isso, Adriana, ou achas que não consegues? Não, fala tu. Estás a ir bem. Força, tu consegues. Está bem. Eu falo. É porque nós vamos ter então, nesta, portanto, a partir de segunda-feira, quando os ouvintes, aliás, já podem ver mais ou menos isto, se forem ao Canal 1, no site do Canal 1, vocês vão ver, portanto, tem lá, ou seja, tem lá a explicação, ou seja, página inicial do Canal 1, programação Canal 1, ver emissões por dia ou programa, e uma explicação de como ouvir. Claro que nem tudo está disponível, porque isto entra em vigor amanhã, mas já tenho uma ideia de como é que vai ficar esta questão a partir, portanto, desta segunda-feira, dia 21 de março. E é assim que vai acontecer. Primeiro de tudo, essa novidade que é importante e que eu convido desde já a que fiquem atentos, e depois outras novidades que têm a ver com a nossa programação. Aí não sei se queres, Adriana, dizer alguma coisa também ou não? Não, continua, está a dizer bem. Pronto. Então, desde logo aqui, primeiramente, a Inês Ferro não vai seguir connosco. Lamentavelmente, é algo que nos ultrapassa, é o próprio Inês decidiu assim. Portanto, o ponto de ordem, para já, fica em suspenso. Pronto. Mas temos aqui... como é que ia dizer? Algumas novidades muito interessantes. A programação da Rádio Antena Web, pela última vez, porque é natural que ao princípio haja muitas mudanças, pela última vez vai mudar. E porquê? Porque vamos passar a ter esta programação, ou seja, vamos passar aqui a ter mais produção interna. Das 24 horas em que temos programas, portanto, nossos, 9 serão, aliás, programas na Rádio Antena Web, 9 serão produção interna. Essas 9 horas são comigo, mas diariamente, em 2 delas, eu tenho companhia. Tudo isto porque das 14 às 15 horas vamos ter o 4x2, que é o programa em que eu e a Adriana Flória vamos estar aqui convosco para vos fazer companhia. Enfim, de segunda a sexta-feira é um programa com locução espanhola. Das 9 às 10 da noite vamos ter o Noches Románticas, também eu e a Adriana Flora, para lhe fazer então companhia aqui na Rádio Antena Web. Tudo mantém-se assim normalmente, segunda a sexta-feira. Claro que isto implica alterações, não vou aqui dizer todas, mas são estas mais relevantes. Também dizer que às 8 da manhã vamos ter o Sérgio Tribelis com o programa Radio Show, às 8 da manhã, como disse agora, e que então pretende dar um especial ânimo aos nossos ouvintes hispanofalantes, porque também é para eles que é feito o nosso, que é feita a nossa Rádio Antena Web. Rádio Antena Web que terá também às, enfim, às 13 horas um outro programa de locução espanhola, que será apresentado pela Judith Mateo e que se chama Que No Decaiga. E o programa Music Pop vai passar para as 8 da noite. O Hit Brasil vai para o Canal 2 para o horário das 9 da manhã. De segunda a sexta-feira, às 9 da manhã, vamos trazer Hit Brasil com o Diego Elias, e que, portanto, vai, é um programa que tem mais a ver com a temática do Canal 2. Dizer também que aos sábados teremos uma outra voz também connosco, Roxana Cláudia, e que irá então estar connosco aos sábados das 5 às 6 e meia da tarde. O programa esse ainda não tem nome, mas ele só vai estrear no dia 2 de Abril, mas é certo que a Roxana estará connosco. Eu digo connosco porque estará comigo e com a Adriana Flora. E este programa tem a particularidade de agradar particularmente aos ouvintes que falam em romeno e que terão então o seu espaço ao vivo na Rádio Antena Web. Achamos que era justo e então teremos um programa que irá então juntar-se ao grande sábado, que é o dia de programação da Rádio Antena Web, que tem praticamente, não tem praticamente pausa nenhuma, tem apenas das 8 às 10 da manhã a pausa e mais nada, pois é sempre a bombar. Com o Top Show. Ah, olha, nem tinha pensado nisso. Esqueci-me de esse programa, que é mais um programa de locução espanhola e que irá então estar aqui nas tardes da Rádio Antena Web às 13 horas. Top Show, produção de Karen de la Cerda, e que vai então estar aqui na Rádio Antena Web das 13 às 14. Das 14 às 15, o Times. Das 15 às 16, Saudade, comigo, Carlos Bonaparte. Das 16 às 17, o Giro Musical. E das 17 às 18h30, então, o programa comigo, Carlos Bonaparte, com a Adriana Flória e com a Roxana Cláudia. Portanto, o programa em romeno. E depois, enfim, das 6h30 às 8h30, já sabem, o Bailão do Peão. E das 8h30 às 10h30, então, a Praça Pública, comigo, com a Liliana Senhorinho e com a Joana Santos. Também, às 10h30 à meia-noite, então, o programa Dead Pod, como já esse é o dos que se mantém no mesmo horário e com a mesma periodicidade desde o princípio da Rádio Antena Web. E estas são as novidades. Dizer também que o programa Tus Elegidos estreia nesta segunda-feira na Antena Web Internacional, portanto às 3 da tarde de segunda a sexta e às 4 aos sábados, aliás. E também dizer que há outros programas que vão estrear. Fica o convite para que possam visitar a nossa grade de programação e que possam então escolher a programação, o programa que mais gostam. Podem na mesma subscrever. Também quero dizer o seguinte: podem subscrever e também podem agora adicionar a página do vosso programa aos favoritos. Nós não vamos ter aqui, portanto, a página. Como é que eu posso dizer? Nós não vamos ter aqui, portanto, toda a informação numa só página, para não ser demasiada informação, mas vamos adequar a informação ao contexto ao qual o ouvinte acede à Antena Web. E esta é a diferença, esta é a lógica, é continuarmos a melhorar cada vez mais e trazermos sempre o melhor para os nossos ouvintes. Estas mudanças também têm como objetivo regularizar ainda mais a programação que a Antena Web se compromete a emitir de segunda a segunda. E o nosso Informação 3 em Ponto fica por aqui. Agora, Adriana, temos música clássica, não é? Sim, temos música clássica. Pronto, então, vamos então iniciar esta rubrica aqui da música clássica, e que é sempre um momento importante, e nós então já voltamos. Força, Adriana, a casa é tua. Ok. Então, nós hoje no clássico vamos ouvir o Paul Wittgenstein. Disse bem? Wittgenstein. Com o concerto para a mão esquerda de Ravel. Este foi um pianista austríaco. Ele perdeu o braço direito na Primeira Guerra Mundial, mas continuou a dar concertos apenas utilizando o braço esquerdo. E importantes compositores da época dedicaram-lhe obras. Este era irmão do filósofo Ludwig Wittgenstein, estudou piano sob a orientação de Malvin Brie e mais tarde foi aluno de Theodor Leschetizky. Ai, meu Deus. Ok. Iniciou a sua carreira em 1913, porém durante a Primeira Guerra Mundial ele, que era soldado, foi gravemente ferido e em seguida capturado pelos russos. Teve o seu braço direito amputado e, após ganhar liberdade, voltou para o piano. Em seguida, pediu para compositores famosos escreverem músicas para ele tocar. Richard Strauss, Paul Hindemith, Eric Wolfgang Korngold, Franz Schmidt e Benjamin Britten compuseram para ele. Wittgenstein comissionou os concertos para a mão esquerda de Sergei Bortkiewicz, Maurice Ravel e Sergei Prokofiev. O concerto para a mão esquerda de Ravel, gravado pelo próprio Wittgenstein, tornou-se muito conhecido. Mais tarde, pianistas que ficaram impossibilitados de tocar com a mão direita, entre eles citam-se João Carlos Martins e Leon Fleischer a gravar um concerto de Ravel. Este em Ré maior foi composto por Maurice Ravel entre 1929 e 1930. Foi executado pela primeira vez em Viena em 1932 por este artista, este pianista, e pianista, o Paul Wittgenstein, e foi ainda este terceiro grande pianista quem o apresentou pela primeira vez em Paris em 1933 sob a regência de Ravel. Foi composto quase como um desafio para o eminente pianista austríaco, que tinha perdido, como eu disse, o braço direito num combate durante a Primeira Guerra Mundial e cuja carreira parecia terminada. Contudo, Wittgenstein, com admirável coragem, recusou conformar-se com o fato e escreveu a vários compositores pedindo-lhes que escrevessem músicas que ele pudesse tocar nessas circunstâncias. Por essa ocasião, Maurice Ravel achava-se ocupado com a composição de um concerto para piano para duas mãos. Contudo, movido pelo apelo e cedendo ao seu inato pela experimentação e pelo incomum, Ravel ficou enormemente fascinado por esta prova técnica. Sem suspender a composição do outro concerto, pôs-se a trabalhar a fim de escrever algo que pudesse atender às necessidades desse pianista tão gravemente sacrificado. Ao tempo da composição, ainda estava sob a sedução do jazz, que Ravel ouvira em vários lugares de diversões noturnas no Harlem e em Greenwich Village. Assim, não é de surpreender que nesse concerto nos deparemos com temas e ritmos de jazz, procurando procurando vir à tona esses temas. Embora seja em um único movimento, o concerto para a mão esquerda não deixa de estar dividido em três partes facilmente reconhecíveis. E a orquestra só faz o começo do concerto, toda a exposição temática daquilo que irá sobreviver, tendo as primeiras páginas, portanto, abrir caminho por intermédio do contrafagote e dos demais sopros, seguidos pelos metais e violinos. A entrada do piano toma a forma de uma cadência aprimorada e brilhante, seguida de passagens onde o instrumento solista alterna com a orquestra. Segue-se um breve andante, no qual o piano acompanha melancólica melodia cantada pelo corno inglês. Sucede a este episódio uma espécie de tarantela, que por sua vez dá lugar a uma cadência final, no qual Ravel não tem pena do pianista. Pobre! A obra acaba quando o pianista e a orquestra travam nova batalha numa breve coda de grande brilho. E acabei. Pronto. Ok. Pronto. Então vamos ouvir a música e já voltamos. Uhum. Sim. Até já. Até já. Thank you. E pronto, ouvintes, estamos de volta. É. Agora eu fiquei aqui um bocadinho em stand-by, porque a música acabou assim tão de repente. Agora sim, vamos ao retrospect com a Adriana Pequeno. Então, hoje o nosso retrato biográfico é sobre João Nicolau de Melo Brainer Lopes, penso que não tem mais nenhum nome. Este foi um ator e realizador português. Depois da infância em Serpa, no seio de uma família de proprietários agrícolas, mudou-se para Lisboa com os pais. Estudou canto e integrou o coro da Juventude Musical Portuguesa enquanto estudava no Liceu Camões. Depois ingressou na Faculdade de Direito com a ambição de se tornar diplomata. Depressa desistiu de Direito, optando por se diplomar no Conservatório Nacional, primeiro no curso de canto e depois no teatro. A sua estreia como ator dá-se quando ainda frequentava o conservatório. Sob a direção de Ribeirinho, entra na peça Leonor Teles, de Marcelino Mesquita, levada à cena pelo Teatro Nacional Popular, que ocupava então o Teatro da Trindade. Seria, no entanto, pela interpretação de papéis cómicos, junto de Laura Alves, que se tornaria conhecido do grande público, revelando-se um dos mais bem-sucedidos atores da sua geração. Em 2005, regressou ao teatro para interpretar o monólogo Esta Noite Choveu Prata, de Pedro Bosch, produzido por Sérgio de Azevedo. Após o 25 de abril de 74, concebeu o seu primeiro programa televisivo, Nicolau no País das Maravilhas. Agora, eu sei que parei, porque eu perdi-me um bocadinho. Ok. Este programa tinha uma rábula chamada Senhor Feliz e Senhor Contente, onde Nicolau lança um jovem alemão aspirante a humorista, Hermann José. Alemão. Não só. Alemão, por assim dizer. Em princípios da década de 80, surge como ator e, simultaneamente, diretor de atores e co-autor do guião da primeira novela portuguesa, Vila Faia, em 82. Segue-se a fundação da NBP Produções, hoje Plural Entertainment, a sua própria produtora de televisão, onde será administrador, produtor e realizador, atividades que fazem dele um verdadeiro precursor da indústria de ficção televisiva em Portugal, sem deixar a representação. Concebeu as sitcoms Eu Sou o Nico e Eu Não Nico e participou como ator noutras tantas. Gente Fina é Outra Coisa, Nico Dobra, Reformado e Mal Pago, Santos da Casa, Aqui Não Há Quem Viva. Além de diversas séries, O Espelho dos Acácios, Verão Quente, Conde de Abranhos, A Ferreirinha, João Semana, Quando os Lobos Uivam, Pedro Inês, Equador, Morangos com Açúcar, Barcelona, Cidade Neutral, Família Açoriana. E claro, não podemos esquecer mesmo as novelas Fúria de Viver, Vingança, Flor do Mar, Meu Amor, Louco Amor, Jardins Proibidos, O Beijo do Escorpião. Ao longo da sua carreira, somou quase 50 participações no cinema, em filmes de cineastas de diversas gerações, como Augusto Fraga, Perdigão, Queiroga, Henrique Campos, José Ernesto de Souza, Erlander Peiroteu, Artur Semedo, Luís Galvão Teles, Fernando Lopes, Jorge Paixão da Costa, António Pedro Vasconcelos, Roberto Faença, Joaquim Leitão, Leonel Vieira, Mário Barroso, João Botelho e Bill August. Uma das suas participações mais recentes é o filme Comboio Noturno para Lisboa, adaptação do livro homónimo de Pascoal Mercier, e que estreou em 2013. Pelas suas prestações no grande ecrã, recebeu 3 Globos de Ouro para melhor ator, com Kiss Me, em 2004, O Milagre Segundo Salomé, 2004, e Os Imortais, 2003. Morreu, infelizmente, a 14 de março de 2016, aos 75 anos, na sua casa de Lisboa, vítima de ataque cardíaco. E pronto. Dizer aos nossos ouvintes que 2 dados aqui importantes. O primeiro refere-se à primeira novela portuguesa, que, ao contrário do que disse a Adriana Pequeno, e é natural que o diga, não foi a Vila Faia. Antes desta novela, em 78, creio, surge uma outra telenovela, uma minissérie, de alguma forma, mas que o próprio Nicolau Brenner classificou como uma telenovela, numa entrevista que deu ao programa Quem Te Viu e Quem Te Vê, do também falecido Artur Agostinho. Nesse programa, que inclusive a RTP Memória exibiu no dia 15 de março, o próprio Nicolau Brenner contava que a primeira telenovela portuguesa, que era uma crítica sobre as novelas, sobre o excesso de novelas brasileiras na televisão portuguesa, chamava-se João Carrasco. Nessa mesma edição do Quem Te Viu e Quem Te Vê, podemos inclusive assistir a um trecho dessa novela, que, para todos os efeitos, como diz o próprio Nicolau Brenner, tem todas as características de uma novela. Crítica, um princípio, meio e fim, o conflito. Portanto, esta é efetivamente a primeira novela portuguesa, embora ela tenha estado na produção também da Vila Faia, como disse a Adriana bem, em 1972, mas foi a primeira novela portuguesa, o João Carrasco. Dizer também que antes, Nicolau Brenner participou em 1968, no festival RTP da Canção. O tema era Pouco Mais, e foi com esta música que, na altura, ainda a formar-se cantor e ator português, ficou no terceiro lugar, no ano em que Portugal também foi à Eurovisão, o ano que antecedeu à música da Simone de Oliveira. Mas diziam então que em terceiro lugar ficou então o tema Um Pouco Mais, de Nicolau Brenner. Na altura não era um nome tão incontornável como hoje, mas já tinha, portanto, algum êxito, algum nome para todos os efeitos. Nicolau Brenner, que é também de descendência alemã, se não estou em erro, não da parte dos pais, mas acho que um dos avós era alemão. E não sei se sabes, Adriana Pequeno, eu creio que ele teria algum laço com a Sofia de Melo Brenner. Pois não sei. Até porque é muito provável, não é por ser Brenner, é por ser de Melo Brenner. O próprio Nicolau também é Melo Brenner. E eu acho mesmo que eles tinham algum grau de parentesco muito próximo. Deveria ser primos, em graus diferentes, mas deveria ser primos. Acho que, eu lembro-me, eu acho que era mais ou menos... eu acho que era este o grau de parentesco que eles tinham. Não tenho essa certeza, mas tenho quase. E não é apenas por uma suposição, é porque eu lembro de ter falado nisto no meu tempo de escola. Lembro de ter falado nisto. Agora já não tenho isto tão claro na minha mente. Mas o tema que nós vamos ouvir é exatamente este, da Nicolau Brenner, chamado Um Pouco Mais, foi então o tema que levou ao Festival RTP da Canção em 1968. E já agora também dizer que Nicolau Brana, depois de ter tido papéis relevantes nas telenovelas portuguesas, sobretudo na TVI, também estava inclusive a fazer parte da telenovela A Impostora, no qual ele era um pobre. O próprio pediu para desempenhar esse papel. Tive eu o prazer de estar muito perto de Nicolau Brenner quando em 2007 ele apresentou no Teatro São Jorge, fez também a antestreia do filme Atrás das Nuvens, que o próprio creio que ajudou também a produzir. Não tenho agora a certeza, mas sei que teve nesse filme. Vamos ouvir então este um pouco mais, não é, Adriana? Sim, manda. Numa altura em que já são 17 horas e 10 minutos, vamos então à música de Nicolau Brenner, que já ouvimos de fundo, aliás, chama-se Um Pouco Mais. Participou no Festival RTP da Canção de 1968. Quero com nuvens moldar novo mundo imaginado e pôr um ramo de estrelas no nosso céu inventado. Quero uma árvore de ideais, sombra da vida para nós. Pouco mais, pouco mais. Quero uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero o ar para moldar o mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais onde o meu barco atracar. Pouco mais, quero uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais. Com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais, que só me dás, por favor. Pouco mais, pouco mais. Quero uma palavra, uma só palavra. Quero essa palavra. Depois deste tema do Nicolau Brenner, vamos ficar com algo que nunca temos aqui no nosso programa, vamos ter pela primeira vez, que é o momento chiptune. O chiptune é um género musical que se caracteriza por aquilo que foi no seu passado, que era músicas para videojogos. Estas músicas eram feitas no sistema de 8-bits, que era aquilo que na altura as consolas como Nintendo, Game Boy e outros como Atari suportavam. Daí, o estilo perdeu-se, mas ele foi tão singular que há muita gente que ainda faz música no formato chiptune. Não foi a primeira vez que tivemos este género, é a segunda vez, porque na primeira vez tivemos já na semana passada com o Around the World. Hoje trago para vocês um momento mais pequeno, mas que mostra as potencialidades que tinha o chiptune na altura em que era tocado para conceber as suas necessidades. Vamos ouvir uma música que tem mais ou menos meio segundo, porque depois, aliás, meio minuto, isto depois repete em loop para quem está a jogar. A música é tema de batalha de Koichi Sugiyama. Já sabemos que eram os japoneses os principais compositores destas músicas e destes videojogos. E era de... Eu fui buscar esta... Eu confesso que não sei o jogo, porque, claro, Battle Team não é? Ou seja, tema de batalha há muitos, de muitos jogos. Mas eu fui buscar esta música a um triplo CD, que é um best-of do Koichi Sugiyama. Podem ver o quanto este homem terá feito para os videojogos, sendo que muitas destas músicas, esta é a faixa número 39 do terceiro CD, portanto já vem que há aqui faixas que são muito pequenas, esta é uma delas. Battle Team, no momento de chiptuning de hoje. Este é o momento chiptuning. Agora é tempo de música instrumental nesta edição do nosso programa que dá pelo nome de 3 em ponto. Numa altura em que já vamos na terceira hora e que já são nem mais nem menos que 17 horas com 16 minutos. Momento de música instrumental agora no nosso. Nota 7 era um tipo de música instrumental. Não, no nosso 3 em ponto. Adriana, sim. Conhece a música dos passarinhos a bailar, não sei quanto, não sei o quê, nananana, piu, piu, piu, piu. Conheces? Conheço. É porque essa música que nós vamos ouvir já de seguida no nosso, na nossa música instrumental, eu achei uma versão muito interessante da dos Electrónica, que era um grupo alemão que fazia polcas para casamentos e coisas do género, casamentos para festas basicamente, e era tudo só música instrumental, mas eles decidiram fazer depois um CD com várias músicas ou várias versões de músicas que enfim já eram conhecidas, não é? E daí surgiu então esta versão que nós vamos aqui ouvir. Claro, uma versão, como está dito, instrumental, porque é a lógica desta rubrica. E depois temos também uma música de Joaquim Dumit, chama-se Schellenschlitten, que é então uma música também ela alemã, pelo menos o título. E é também uma polca quase, se quisermos. Polka, tirolês, enfim, é algo muito similar para aquelas bandas e, enfim, gostava de partilhar este momento com os ouvintes e que possamos então desfrutar a sério destas músicas, não é? São músicas animadas, são músicas suaves, mas divertidas, pelo menos eu acho. Olha, certos passarinhos eu acho também. Pronto, e vamos então ouvir essa música, ou estas duas músicas, para depois entrarmos para os últimos 40 minutos desta maratona chamada 3 em ponto. Maratona que eu pelo menos não me canso de correr. E tu, Adriana? Não, também não. Ai, ti que respondesses que sim. É? Ah, tá bem. Estou a brincar. Eu canso-me de correr atrás de si. Pronto. Está bem. Vamos à música, não é? Sim, é melhor, é melhor. Vamos lá. Passarinhos a bailar. Os Der Entente Dance dos Electrónica. E depois, então, Joaquim Domid Schellenschlitten. We'll be right back. E agora, na nossa antena web, o nosso 3 em ponto, hino aos hinos. Então, vamos então ao nosso hino, hoje com a portuguesa, que é um dos símbolos nacionais de Portugal. Nasceu como uma canção de cariz patriótico, em resposta ao ultimato britânico, para que as tropas portuguesas abandonassem as suas posições em África, no denominado Mapa Cor-de-Rosa. Em Portugal, a reação popular contra os ingleses e contra o governo português permitiu esse género de humilhação, manifestou-se de várias formas. A portuguesa foi composta em 1890, com letra de Henrique Lopes de Mendonça e música de Alfredo Keil, e foi utilizada desde cedo como símbolo patriótico, mas também republicano. Aliás, em 31 de janeiro de 1891, numa tentativa falhada de golpe de Estado, que pretendia implantar a República em Portugal, esta canção já aparecia como a opção dos republicanos para hino nacional, o que aconteceu efetivamente quando, após a instauração da República a 5 de outubro de 1910, a Assembleia Nacional Constituinte a consagrou como símbolo nacional em 19 de junho de 1911. A portuguesa, proibida pelo regime monárquico, que originalmente tinha uma letra um tanto ou quanto diferente, mesmo a música foi sofrendo algumas alterações. Como exemplo, onde hoje se diz contra os canhões, dizia-se contra os bretões, ou seja, os ingleses, vai substituir o hino de carta, então o hino nacional, desde maio de 1834. Em 1956 existiam, no entanto, várias versões do hino, não só na linha melódica, mas também nas instrumentações, especialmente para a banda, pelo que o governo nomeou uma comissão encarregada de estudar uma versão oficial da portuguesa. Essa comissão elaborou uma proposta que seria aprovada em Conselho de Ministros a 16 de julho de 1957, mantendo-se o hino inalterado desde então. Nota-se na música uma influência clara do hino nacional francês, também ele um símbolo revolucionário. O poema original é composto por três partes, cada uma delas com duas quadras seguidas do refrão, uma sextilha. É de salientar que, das três partes do poema, apenas a primeira parte foi oficializada como hino nacional português, sendo usado em cerimónias oficiais, sendo as outras duas partes praticamente desconhecidas, já que não constam na versão oficial do hino. A portuguesa é executada oficialmente em cerimónias nacionais, civis e militares, onde é prestada homenagem à pátria, à bandeira nacional ou ao presidente da República. Do mesmo modo, em cerimónias oficiais no território português, por recepção de chefes de Estado estrangeiros, a sua execução é obrigatória depois de ouvido o hino do país representado. E vamos então ouvir o hino do qual me orgulho, o hino do meu país, a portuguesa. Thank you. 17 horas 31 minutos. É a portuguesa. A nossa portuguesa, Adriana Pequeno. Sim. Agora até fiquei aqui assim um pouco emocionado. Eu acho que o nosso hino é dos mais belos. E depois eu tenho uma letra tão. Tão bonita, não sei. É daquelas coisas que eu não sei. Gosto bastante. É um hino que a mim me toca, não sei. O que foi? Eu estou a rir, não. Não sei se posso. Nós estamos no ar. Claro. Será que posso contar o motivo? É uma piada, eu sei, mas posso? Força. Então, o casamento de um velhote de 80 anos com uma rapariga de 20 era motivo de conversas. Um ano depois de casar, apresentam-se no hospital para o nascimento do seu primeiro filho. A enfermeira sai da sala de partos para felicitar o velhote e diz-lhe: é espantoso, como é que consegue? O velho sorri e diz: tem de se manter o motor a trabalhar. No ano seguinte, o casal aparece de novo no hospital para o nascimento do segundo. A mesma enfermeira acompanha o parto e sai para felicitar o velhote, dizendo: o senhor é mesmo incrível, como é que consegue? Ele sorri e diz: tem de se manter o motor a trabalhar. Mais um ano passou e eles voltam ao hospital para ter o terceiro filho. A mesma enfermeira acompanha o parto. E após o nascimento vai ter de novo com o velhote e a sorrir diz-lhe: o senhor de fato é incrível, como é que consegue? E ele diz-lhe: tem de se manter o motor a funcionar. A enfermeira continua a sorrir, dá-lhe uma pancadinha nas costas e diz-lhe: bom, creio que é a altura de mudar o óleo, é que este já saiu preto. Pronto. Olha, posso mostrar aqui uma coisa, porque eu ia meter aqui um gancho sobre aqui o nosso programa, o Café Brasil, que nós passamos aqui no Canal 1, neste caso, e que eu tenho a opinião de que o hino português é lindíssimo. Há quem tenha uma opinião muito diferente sobre o hino brasileiro. Podemos ouvir? Uhum. Então vamos lá, então. Aí tem essas coisas que o cabra não pensa. O Brasil, descobrir o Brasil. Eu digo: mas Vicente, foi assim, ele piorou. Todo hino nacional de outras nações começa como? Com luta, com guerra, com trabalho, com sangue das veias. Vamos vencer. Todos os hinos, pode pegar. O da gente já começa sem querer se responsabilizar. É o que está acontecendo no governo. Não vem não. Não, eu tô nem sabendo. Tu tá aí? Não, parece que não tinha ninguém aqui. Não tô sabendo não. Não, eu mesmo, eu não. Quem é o culpado? Foi justamente como começou a sair da gente. O hino mesmo é uma lição para isso. Por que não começou o hino de outra coisa? Começa na terceira pessoa. Ouviram? Quem ouviu? Não, não fui eu não. Bota a culpa no outro. Ouviram? Então é um país que já começa, não é? Sem credibilidade. Porque ninguém diz: eu ouvi, assumo. Não, ouviram. Quem quiser que se lasque pra lá. Enquanto os outros hinos falam de luta, de briga, de garra, o da gente: deitada eternamente desse esplêndido. Amigo, não é deitado uma semana nem duas, não, é eternamente. Esse é o paraibano Nairon Barreto. Neste momento, aliás, quem não ouviu vai ter a oportunidade de ouvir. Aliás, vou ter a oportunidade de voltar a ouvi-lo agora no próximo domingo, na próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, no Canal 1, às 8h30 da noite, no Café Brasil, com o Luciano Pires. Pois é. A Adriana não ouviu, mas vai ouvir depois. E depois mostro-te, Adriana, quando chegamos ao final do nosso programa. Aliás, nós já estamos quase, não é? Estamos quase mesmo no finalzinho do programa. Já falta pouco tempo. Passou-nos tanto. Mas o que é bom... É verdade. Passa-nos tanto, não é? Assim é. Assim acontece. E pronto, olha... Eu sugiro que nós... Porque já não vale a pena... Já não temos muito tempo para algumas das rubricas aqui. Mas eu quero só... ainda deixar tempo para uma rubrica... Antes das nossas despedidas. E que é, para mim, de suma importância. E eu gostava de partilhar algumas informações convosco, muito sérias, sabendo, inclusive, do risco que corro ao fazê-lo. Será que podemos trazer este momento, Adriana Pequeno? Autorizas-me? Eu autorizo, mas não assino nada do seguro. Com certeza. Vamos então ao O que reza a história. Ouvintes, hoje quero trazer-vos algo que para mim é de suma importância. Isto que estão a ouvir aqui de fundo, como é lógico, eu vou baixar para não incomodar, portanto, aqueles que estão a seguir aqui a nossa emissão. Foi nesta manhã e tem muito a ver com o que aconteceu nos últimos dias. Aliás, eu vou até ter aqui o cuidado, eu espero conseguir transmitir algo aqui e que até tem mais a ver com este tema da UVB76, que é uma estação de rádio de ondas curtas e que eu acho que é justo que os nossos ouvintes possam também ficar aqui um bocadinho mais sobre isto. Bom, não tenho aqui comigo esta informação, este dado aliás fica para da altura. No dia 16 de março de... Ah, está aqui, sim senhora. Está aqui, sim senhora. Vamos ouvir algo que eu gostava que vocês tivessem a oportunidade de escutar. Não é a primeira vez que isto acontece, mas desta vez foi muito clara. Quando conversei com a Adriana Pequeno, que não se responsabiliza, como é lógico, nem eu responsabilizarei por nada, mas quando eu ouvi esta mensagem, o meu comentário para a Adriana foi: ou muito me engano, ou algum avião vai cair na Rússia ou na Ucrânia por estes dias. O avião da Air Dubai caiu ontem, não houve sobreviventes, e não é por acaso que isto acontece. Esta UVB76 é histórica nestas coisas, mas não é única. Já nos anos 80, nos anos 90 e até nos anos 2000, várias rádios foram marcadas por estes acontecimentos, coisas relacionadas com espionagem, relacionadas com algumas catástrofes, umas naturais, outras nem tanto, e ainda está por perceber o que terá acontecido com o voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu no Oceano Índico e da qual ainda não há grande rastro, apenas aquela parte daquela asa. A UVB 76 hoje de manhã esteve em manutenção, esteve aliás algo perfeitamente audível, esteve em manutenção e esteve também supostamente numa nova instalação de um novo, portanto, de um novo complexo, de um novo posto emissor. Pelo menos todos os trâmites são os normais numa situação do género e que já foram presenciáveis, de certa parte, em 2010, quando esta estação, sob o call sign de UZB76, se desapareceu de Povarovo para passar para Moscovo. Desde então, a estação mudou de call sign para MDZHB, isto é, Mikhail Dmitry Zhenya Baris, e agora, mais recentemente, mudou para ZHUOZ, isto é, Zhenya Uliana Olga Zenaida. O que esta estação nos reserva continua a ser misterioso, mas o mistério aumenta quando o grupo de rádios irmãs aumenta. O VB76, da Pips, Quickie Well, Katok 65, tantas outras rádios que vão surgindo, a The Marker, que é a estação naval, todas elas estão interligadas, e isto nunca tinha acontecido com nenhuma rádio, ou enfim, um grupo de rádios de ondas curtas, todas a servir os mesmos propósitos. Estas são rádios que estão interligadas, mas há algo curioso. Que estão interligadas é um facto. Quem é que o descobriu primeiramente é que ainda serve, é que ainda segue uma, é que ainda é uma incógnita. Supõe-se, e segundo informações mais recentes, que esta UVB76 não é uma estação governamental nem propriamente militar, mas serve em parte aos interesses do governo, ou o governo em parte aos interesses dela. Mas o que é certo, e o que é histórico, neste o que reza a história, é a existência destas rádios de ondas curtas. Mais interessante ainda, e ainda mais factual, é o aumento exponencial das rádios de ondas curtas na região da Rússia, dos Balcãs e também da China. A China, que até os anos 90 era um paraíso neste aspecto, porque não havia emissoras de ondas curtas. Elas passaram a haver desde então, nos anos 90, até aos dias de hoje. Antes, elas concentravam-se sobretudo nos Estados Unidos e Reino Unido. Nem mais, nem menos, os principais países envolvidos em conflitos bélicos, que atualmente estão mais ou menos resolvidos. Agora a questão faz-se de uma outra maneira, e é mais entre a Rússia e outros países. Há uma questão curiosa sobre a Noite Branca de 26 de abril de 1986, na qual a UVB76, já em atividade, aliás, como já há 40 anos, lançou, teve uma transmissão, inclusive, durante a noite, algo inédito até e desde então. A UVB76 nunca tinha tido uma atividade tão grande durante a madrugada. Mais curioso do que isto é o que aconteceu na noite de 25 de setembro de 2015, quando então uma música ao estilo do chiptune, que vimos há pouco, e depois uma outra que falava sobre os heróis perdidos na guerra, intercalados por mensagens ao estilo daquela que ouvimos aqui agora, deram início ao que seria a invasão militar russa na Síria, para surpresa de todo o mundo. O mistério é óbvio. A descoberta deste mistério, o desvendar, o deslindar deste caso, será todo ele, só por si, um feito histórico do século XXI, se tal acontecer neste século. O que é certo, todavia, e o que desde já podemos afirmar que é histórico, é que neste ano a UVB76 assinala 40 anos de existência, 40 anos de muito mistério e de um buzz que toca todos os dias, 24 horas por dia. Adriana, olá. Olá. Estamos a chegar ao final desta emissão. E o que é que se pode dizer? Olha, eu gostei muito desta nossa emissão. Eu também, foi uma maluqueira pegada no início. E gostei desta viagem à Finlândia, vizinha lá da Dinamarca, ao menos para esses lados, né? E pronto, e para a semana vamos para outro sítio, também há de ser divertido. Um bocadinho frio, mas pronto, faz parte. Espero ter as músicas a tempo. eu desta vez não me vou esquecer. Descanso. Pronto. Mas enfim, é bom, é. Auditório, vamos fechar com dois temas. Posso pedir um tema ou já tens os dois preparados? Ah, podes. É que há um tema que ontem eu ouvi, já o tinha ouvido, e ontem ouvi e não me sai da cabeça. Que Aleluia! Não é desse. Como é que é Pandora? É muito morto. por acaso, não. É um do. Eu não sei o nome da música, sei o nome do grupo. Os Sons de Minho. Agora a música. Acho que é Vamos Fazer a Festa. Sim. Assim, eu não tenho nada disso dos sons, não tenho nada dos sons de Minho. Ah, então pronto, esquece. Então fica para a próxima. É, não tenho nada dos Sons de Minho. Tem aqui uma música, mas já é para 2010 ou 2011. Não, ah, essa. Não. Essa não. Não. Esta é mais recente. Então fica. Exato. Para a próxima. Passa às duas e para o próximo programa acabamos com a dos Sons de Minho. Eu mando. Tá, não bem. Vou esquecer. Pronto. Vamos ouvir duas músicas que eu acho que podem ser interessantes aqui para o final da nossa emissão. Vamos ouvir dois temas que eu gosto bastante e que, de certa parte, marcam aqui a Antena Web de alguma forma. Vamos ficar. Olha, uma delas é uma música lindíssima. Eu não sei se tu conheces, mas eu convido-te a escutar para todos os efeitos. Chama-se Compartir, é da Carla Morrison. E a outra é de Claude Barzotti e Estelle. Chama-se Aime-moi. Eu escolho esta música de Claude Barzotti. E porque é que eu digo que ela é a parte marcante? Para a Antena Live. É marcante porque nos últimos tempos a Antena Live Classics tem tido uma aposta muito forte na música francófona, não só francesa, mas francófona, e eu próprio tenho descoberto muitas músicas que desconhecia completamente e que passando pleonasmo três vezes, passando, enfim. Portanto, aqui nas emissões da Hora Zero, e enfim, não só, mas também, e sobretudo porque são músicas muito calmas, de modo geral, e enfim, são músicas que eu acho que para a Hora Zero, enfim, vão marcar e muito ao longo daqui a uns tempos. Eu vou poder dizer isto com quase toda a segurança: que essas músicas marcaram muito. Esta, de Claude Barzotti com Estelle, é uma delas. Antes então, a música de Carla Morrison chamada Compartir, que olha, eu conheci num programa que acabou há pouco tempo e que saudades dele, que é o Pentágono. E enfim, olha isto. Sabes que acho bom ouvir-se mais música francesa, porque ou cantada em francês, porque é uma coisa que as pessoas não ouvem muito, é mais inglesa. E a francesa está um bocadinho esquecida. E também eles têm boa música em francês, não só de franceses, mas também de francófonos, dos países francófonos. E há boa música que é feita, mas está um bocadinho esquecida no mercado, não é assim muito divulgada. Portanto, é muito bom podermos ouvir música que não seja só inglesa. Exato, pois por isso é que a Interlive Classics foi buscar anos 80 sobretudo da Europa, neste caso a música francesa sobretudo, mas a música da Europa, vamos assim do modo geral. Então é desta forma que chegamos ao final do nosso 3 em ponto. Ora, deixa-me só dizer que hoje ainda não há nem os programas da Target, nem o Saudade à Flor da Pele, nem o Filhos da Noite, mas haverá então já a partir de amanhã a programação normal, a partir da meia-noite a programação normal. E estamos de volta, ouvintes, depois de uma falha elétrica e que basicamente nos fez ficar fora do ar. Eu não sei até se já estaremos no ativo novamente, vamos tentar restabelecer então a ligação para que possamos finalizar corretamente este nosso 3 em ponto, comigo e com a Adriana Pequeno. Estou interessantemente a tentar ligar-me aos estúdios de Ilhavo para despedir-nos então corretamente da Adriana Pequeno, que enfim, estávamos no momento final do nosso 3 em ponto quando uma falha elétrica deitou por terra o nosso sistema, mas enfim, é algo que pode acontecer em direto, é isto mesmo, acontece, não é? Não temos como contornar. Mas, para todos os efeitos, dizia eu então, na altura, há pouco, enquanto a luz não tinha ido abaixo, que, bom, era bom termos aqui música francesa e, enfim, era basicamente esta, era isto que eu estava a dizer. Pronto. Aqui o nosso sistema, aparentemente, terá resistido. Vamos. É o que eu vou tentar perceber. Não sei então se conseguimos retomar então a nossa emissão. Bom, como podem mostrar, muita coisa aconteceu neste momento. Há mesmo muita coisa a acontecer neste instante. Eu creio que já cá está a Adriana outra vez em linha. Vou tentar perceber se a Adriana me conseguirá então ouvir, portanto, e aliás, não é se a Adriana me consegue, a Adriana consegue ouvir, mas eu sei que sim. Quero ver é se, porventura, a Adriana, se os nossos ouvintes conseguem ouvir, mas eu acho que sim. Adriana? Diz. Ok. Eu acho que nós ainda não estamos propriamente no ar, mas estaremos a caminho, basicamente. Para todos os efeitos, bom, estamos a fazer o que é possível. E era por aí que nós íamos, não é? Que é bom termos a música francesa como diferencial neste caso na Rádio Antena Live, não é? Na Antena Live Classics. Sim, é bastante bom. Está um bocadinho esquecida. O que nós mais ouvimos é, mesmo na televisão e noutras rádios, é música inglesa, em inglês. E a francesa não se ouve. Praticamente ouviu-se nos anos 60, 70 e depois nunca mais. Pouco nos anos 80, mas depois nunca mais se ouviu. E há vários artistas, sejam mesmo franceses ou de dos países francófonos, como Canadá e outros países que ainda falam francês, que são bons artistas, há bons grupos, boa música e que está um bocadinho escondida do público em geral. Só mesmo as pessoas que são os fãs e que conhecem desses países é que eles ouvem. Portanto, é muito bom nós passarmos essas músicas assim, como é o caso da música portuguesa, não é? Já que vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, que também está um bocadinho esquecida nas rádios, é muito pouco passada, agora mais, mas devia ser mais passada do que a música inglesa. Mas pronto, Portanto, são dois tipos de música que cada vez mais devemos passar. É isso. Foi aí que eu parei. Pronto. Certo. Pronto. Mas se quiseres também me posso despedir. Sim, podes despedir. Porque eu não sei se nós estamos a conseguir sair no ar corretamente, mas para todos os efeitos, os ouvintes que estarão a ouvir pela emissão em podcast, com certeza que terão, com certeza que tudo estará então a correr da melhor maneira, não é? Que estarão então a ouvir-nos nas devidas condições. Portanto, podes seguir, Adriana, para as tuas despedidas. Então pronto, despeço-me hoje. Para a semana cá estaremos com outro sítio, e desta vez não vai haver tantos acidentes de esquecimentos, mas vai haver o mesmo divertimento, as mesmas granadas, piadas e afins entre nós dois, picardias saudáveis, também para vocês passarem um domingo bem disposto na nossa companhia, e é tudo então, até para a semana. Carlos? Sim, sim. Pronto, e pronto, ouvintes, nós vamos ouvir estes dois temas, ficaram prometidos. Vamos lá, são eles Carla Morrison, com Partir, e Claude Barzotti com Estelle. Música chama-se É Memoir. Ouvintes, um forte abraço para todos vocês. Até ao próximo domingo. Quero compartir um dia contigo. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y con tus ojitos. Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. No es nada fácil estar tan lejos de ti. Y comienzo a temblar. Cada paso que das afirmas mi alma. Busco hundirme en tus ojos y en tus sentidos. Busco derramar mi querer por tus sonidos. Busco rendir mi ser. Volar contigo, quisiera compartir toda mi vida contigo, pero hay una cosa que te debo decir, no es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer. A temblar, cada paso que das afirmas mi amar. Vuelvo a respirar y comienzo a temblar. Cada paso que das afirmas mi amar. Oh,